Se você quiser, eu vou viver uma vida inteira assim com você. Vou te namorar, viu? E ser o seu amor maior, tão grande, tão grande. Me chama pra dançar, que eu vou. Que hoje eu vou cantar de amor. Escuta o coração, que o nosso amor virou canção. Se você quiser, eu vou viver uma vida inteira assim com você. Vou te namorar, viu? E ser o seu amor maior, tão grande, tão grande. Chama pra dançar, que eu vou. E hoje eu vou cantar de amor. Escuta o coração, que o nosso amor virou canção. Se você quiser, eu vou.